brincadeiras do quintal. Lavem minha alma com mel. Me deixem secar o pranto de pendurada no céu. Oh, lavadeiras do espaço, se esta canção que faço